Você não está sozinho. Você não está sozinho na guerra pra lutar. E juntos lado a lado nós vamos caminhar. Nenhuma arma contra ti irá prevalecer. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Na guerra pra lutar. E juntos lado a lado nós vamos caminhar. Nenhuma arma contra ti irá prevalecer. Porque nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores.